vai adorar o secador de cabelo que lhe comprei. 3 temperaturas, 4 velocidades e um acessório extra para os pelos nas costas. O teu pai costuma secar os pelos das costas? As minhas manhãs são muito tristes. Oh, eu cheguei a dizer-te que traz um pente profissional. Boa! O que é que vais oferecer ao Jackson? Estava a pensar num pente. Ei, quem é o jeitoso que está com... Vi primeiro. Oh, espera! Isso não vale! Sabes as regras! Não podes interromper até eu acabar de falar. Desculpa, amiga, mas quando são giros, dispensa as regras. É, agora já não vais dar ao Jackson. Pois, pois. É, Oliver, como é que estás a fazer compras de Natal? Sabes, eu comprei à minha mãe. Ela vai adorar. Tu és? Um tipo com sorte por não ter pedido cebola. Eu sou o Connor. Eu sou a Miley. Eu sou a Lily, mas ela passou-me à frente. Outra vez? É melhor estar caladinho. Então, andas a fazer compras para a mãe, para o pai, para a namorada? Não, eu vim só comer antes do trabalho. Tenho um part-time no centro comercial. Oh, mas se fosses comprar prendas para a mãe, pai e namorada e já tivesses prendas para os pais, continuavas à procura? Ah, isso depende. Há alguma coisa por aqui que tu possas estar interessada? Eu já estou interessada numa coisa. Oh, desculpem, mas tenho de ir ver os artigos de cama, mesa e roupa suja. Olá, tudo bem? Olá, Sophie. Olá, Sophie. Olá, Oliver. Eu estava a pensar se não te apetece ir ao cinema logo à noite. Desculpa, Sophie, mas eu vou viajar esta noite. Oh. Estou a prestar assistência a uma banda nova. São os Restrooms This Way. Oh, está bem, então fica para a próxima. Claro, está combinado. Fica para a próxima. Restroom This Way? Quem faz a primeira parte? Os Playstrays Here? Está bem, Lily, mas eu não posso ir com ela. Ela é gira e tal, mas... Já reparaste no tamanho dos pés dela? Tu estás a voltar-lhe as costas por causa de um pormenor físico de nada? De nada? Miley, o Bigfoot telefonou-lhe a semana passada para lhe pedir umas pantufas. Yo! Desta vez eu estou com o Miley. Foi idiota. Ele tem razão. Tu estás a portar-te como um idiota. Além disso, ela é gira, meu. Ah, gira? Mas qual gira? Viste o tamanho dos pés dela? Sabes, tens piada. Pois tenho. Eu estava só a brincar. Miley, não queres ir ao parque de diversões comigo logo à noite? Claro, porque não. Então, encontramos-nos lá? Sim. Até logo. Ah, vem. Eu vou à feira com um rapaz simpático. Uma coisa que tu podias fazer com a Sophie se não fosse tão complicado. Sim. Viste, Oliver? A Miley portou-se à altura. Até logo, malta. Tchau. Tchau. Xissa, pernico. Tenho um encontro com o saguinho. Here we go, everybody! Come on! You get the limo out front. Shoe every color. Yeah, when you're famous, it can be kind of fun. It's really you, but no one ever discovers. Who would have thought that a girl like me would double as a superstar? Woo! You get the best of both worlds. Chill it out, take it slow. Then you rock out the show. You get the Olha, olha, olha. Oh, para! Então, Miley, afinal, tu és uma rapariga de vistas curtas. Oliver, está caladinho. Claro que ela ficou surpreendida, mas não vai rebaixar-se ao teu... O que eu quero dizer é que ela sabe elevar-se acima. Experimenta tu, é mais difícil do que parece. Eu confesso que fui apanhada de surpresa. Mas sabes, eu, ao contrário de ti, sei ver para lá das diferenças nas suas várias altitudes. Várias altitudes? Miley, vá lá, admite. Tu és tão fútil como eu. A única diferença é que eu admito. Por exemplo, cabelos apanhados. Oh, demasiadas sardas. Oh, agora sim. Oh, lá, boneca, que tal vai isso? Vê-te ao espelho, palhaço. Ah, fútil. Eu até que respeito isso. Pois eu não, Oliver. Porque eu e o Connor vamos divertir-nos imenso logo à noite, porque... O que é bom vem em embalagens pequenas? Está bem, pronto, desculpa. É um mau hábito. Hábito. Esta foi um acidente. Parece que estás um bocadinho desequilibrado. X-sapanico teimoso. Pronto, direitinho como um fuso. Pai, ei pai. Cortaste mais outra vez? Não, que disparate. Estava a cortar um bocado de lenha, só isso. Pai, nós não temos lareira. Tu só sabes ver o lado negativo, não é? Mas hoje não, porque realizei o meu sonho. Conheci a minha universidade. A State University de Santa Bárbara. Praias de sonho, lindas miúdas e festas em cada república. E as salas de aula? As quê? As salas de aula. Não foste ver as salas de aula? Oh, claro. Montes delas. E todas tinham uma espécie de quadro preto e uma série de material escolar. Jackson, Santa Bárbara é uma grande universidade, filho, mas não é fácil entrar para lá. Ah, eu sei, mas eu já tenho tudo planeado. Sabes, eu posso não ter grandes notas, mas só preciso de uma coisa para conseguir entrar. O manto da invisibilidade do Harry Potter? O manto da invisibilidade... Não. Uma carta de recomendação. Eu não quero ser o mau cheiro no frigorífico das tuas aspirações, percebes? Mas onde é que vais arranjar quem te escreve essa carta? Aqui mesmo. Exatamente onde diz máxima contribuição feita por aluno bastante influente. É mesmo parecido com o... Ah, nada mal, Stuart. Mas vais ter de fazer muito mais do que isso se queres que eu te escreva uma carta de recomendação. Sim, Sr. Dantzig. Muito bem, Sr. Dantzig. Tudo o que quiser, Sr. Dantzig. O que é que se passa aí atrás? Porquê é que paraste a massagem virtual? Massagem virtual. Rite das minhas piadas! Sim, Sr. Dantzig. Muito engraçado, Sr. Dantzig. Como queira, Sr. Dantzig. Oh, oh. As unhas dos pés já amoleceram o suficiente. Traz o corta-unhas. Então, de onde é que conhece o Oliver? Oh, foi na pequena liga. Vocês têm uma liga? Oh, estás a falar de beisebol. Ah, já percebi, essa foi uma bola alta. Tu vais comer isso tudo sozinho? Desculpa, o meu filho tem medo de andar sozinho e eu sou demasiado alta para ir no comboio. Não se importava de ir com ele? Oh, claro que não me importo. É só um segundo, eu não me demoro. Tudo bem. Olá, então. Tu tinhas de ser mais alto do que o meu amigo? Olá, Miley. Olá, Connor. Parece que me enganei. Oliver, para com isso. Não, deixa lá, goça à vontade. Mas eu e o Connor estamos a divertir-nos imenso. Tchu-tchu! Eu diverti-me imenso esta noite. Obrigada. Também eu e... Obrigada pela caricatura. Ah, isso não foi nada. Tens a certeza que não queres ficar com ela? Oh, não, não. Fica tu com ela. É uma recordação do nosso primeiro encontro. Lá isso é. A gente vê-se. Espera, antes de ires embora. Antes desculpa, mas isto não está a resultar. Tens razão, tens razão. Ainda bem que tu compreendes. Oh, espera, estava... deve dar. Só tenho de saltar para cima disto, agarrar-me aos teus ombros. Sim, mas não, não adianta. Eu lamento, Connor, mas... nunca tinha reparado que tens olhos castanhos. Bom, isto não pode ser assim, não estou preparada, desculpa. Ah, tu não me queres beijar porque eu sou baixo. Não, não, não, não, não, não é nada disso. Foi porque ainda não fiz os meus exercícios labiais. E primeiro preciso de aquecer os lábios, hã? Hã? Tu não queres beijar uma coisa destas? Olha para isto. Se queres saber, pensava que eras diferente. Eu sou diferente. Não, não és. Tchau, Miley. Olá, Miley. E tu deves ser o Connor. Eu oferecia-te qualquer coisa para comer, mas é óbvio que já estás bem cheio. Bem cheio. Recheio de plush. Lily, eu saí com ele, percebi que não houve química entre nós e foi tudo. Final da história. Claro! E se isso te faz sentir melhor, podes sempre apresentá-lo à boneca Ana. Se tu és uma eleca, eu sou a tua predileta! Isto não é por ele ser baixo e não me vou sentir mal por não estar atraída por ele. Porque ele é baixo? Não, porque ele tem olhos castanhos. Adoras olhos castanhos. Não em tipos baixos. Eu disse isto em voz alta. Just a party, so come as you are. Dress it up or dress it down, don't forget your guitar. Just be courageous, 'cause style's contagious. Everyone can rock out like a superstar. Let's get crazy, get up and dance. Take a swing, do your thing. If we're taking a chance, let's get crazy. Ei, eu não paguei pra ver o meme, Tara. Eu paguei pra ver inteira. Ei, eu posso ser pequena, mas tenho podias ser mais alta! É! Só estão a ser maus para mim, para eu ser baixa! Não me julguem! Eu sou um ser humano! A maior estrela da pop! Vista-te aqui, não me parece! Uau, eu fui tão má para o Connor. Vou tentar emendar esta atrapalhada. Então e esta aqui? Eu digo que foi o Jackson. Os irmãos servem para isso. Eu nem acredito que passámos o fim de semana a lavar a roupa daquele cromo. É, não me digas nada. A última coisa que me apetecia fazer nesta bela manhã era dobrar a lingerie do homem. E em que planeta é que isto é lingerie? Nunca mais na minha vida vou conseguir ver um filme do Tarzan. Meus caros amigos do Conselho de Administração, Jackson Stewart é o mais promissor jovem estudante que jamais conheci. Blá, blá, blá, já vos dei milhões, deixei o fedelho entrar. Santa Bárbara, cá vou eu! Obrigado, Donzig. Muito obrigado. Mais devagar. Ainda falta uma coisinha. Mas eu massagei-lhe os pés ainda ontem. Uau! Tu não tens emenda nenhuma. Oh, vá lá, Donzig. Ele fez tudo o que lhe pediste. Porquê é que não lhe dás a carta? Oh, com muito gosto, Stuart. Só mais um favorzinho. Eu tenho uma irmã. Pois tenho pena dela. E por acaso é uma grande fã do Robbie Ray. Começa a sentir pena de mim. Oh, deixa-te lamúrias. Uma tarde com a maninha e... aqui o maior palerma de Malibu consegue entrar na universidade. Por favor, pai. Sei lá, ela talvez seja querida, bonita... pode ser que seja querida? Por acaso, ela é uma autêntica bomba. Oh, meu Deus! É o Robbie Ray! Eu não estou em mim, não acredito! Oh, vá lá, Donzig. Tu não enganas ninguém com essa cabeleira. Mas qual cabeleira? Então onde é que ele trabalha? Não sei. Eu vou por aqui e tu vais para ali. Preparem as vossas listas. O Pai Natal já aqui está. Tu não achas? Não. Então porquê é que não olhas? Porque tenho medo. Ele também não facilita em nada, pois não? É, mas por outro lado o barrete acrescenta-lhe 2 centímetros. Desculpem. Desculpem, crianças. Com licença, desculpem. Sim, licença. Está bem, obrigada. Connor, eu preciso falar contigo. Desculpa, mas eu agora estou a falar com estas meninas e com estes meninos. Que voz vem a ser essa? Oh, é assim que os doentes falam. Ah, e eu não destruo os sonhos das crianças como tu destruíste o meu. Mas, Connor... Ah, tchau. Por favor, Connor... Segurança! Está bem, fica com os colãs, eu vou-me embora. Ah, correu bem. Isto não fica assim. Tenho de arranjar maneira de falar com ele. Eu não acredito que me vais obrigar a fazer isso. O quê? Espera. Oh, aquilo é... Estou a ficar assim tão previsível? A ficar? Vamos lá, dona. São horas de irmos, como a mãe costumava dizer. Deixa-os sempre a chorar por mais. Já se vão embora? Ah, sim, ela tem de ir andando. Mas descansa que eu volto outra vez amanhã. Acho que não vou conseguir estar longe da minha alma gêmea. Longe da alma quê? Não posso dizer que esteja surpreendido. Ela sempre teve queda para falhados. Mas enquanto a mantiver feliz, eu estou feliz. E tu, como dirias, consegues a tua educação. Ora, aí tens. Feliz matrícula. Lê um livro, rapaz. Longe da alma quê? Deixa lá, pai. Não há educação que mereça isto. Obrigado, rapaz. Obrigado. Oh, porquê que eu não posso ir à frente? Porque quando eu lhe pedir desculpa, não quero estar nessa figura. Oh. Oh, eu quero andar no Rodolfo! Eu também! Desculpem, crianças, mas estou em missão oficial do Pai Natal. Com licença, com licença. Feliz Natal. Não, não, desculpem, não nada. Desculpem, crianças. É, Connor. Miley, o que é que estás aqui a fazer? Estou a tentar pedir desculpa. Oh, Santinha. Obrigada. Nada. Ouve, Connor, eu diverti-me imenso. Sorrião. Oh, acho que fechei os olhos. Não faz mal? Connor, eu diverti-me imenso contigo e gostava muito que sim, nós... Sim, sim, podemos sempre ser amigos. Eu já sei como é que isto tudo acaba. Connor, voz de duende. Já sei como é que acaba. Connor, espera, vá lá. Então, tudo bem? O que é que tu queres pelo Natal? Estar à frente pelo menos uma vez? Connor, espera, vá. Ouve, não, obrigado. Não preciso de mais amigos. Oh, Connor, com licença, deixem passar a reina sem rabo. Escuta, Connor, não estou a pedir para sermos amigos. Estou a pedir uma segunda oportunidade. O quê? Eu fui estúpida, preconceituosa e idiota e... E gostava muito de sair contigo outra vez. Porquê? Porque estás com pena de mim? Não. Porque tu és giro, esperto, tens piada e... E porque eu sou doida por olhos castanhos. Não sei. Eu não costumo sair com miúdas com antenas, por isso... E eu não costumo sair com rapazes que usam colãs. Mas, posso tentar se quiseres. Está bem. Eu aceito. Boa. Posso pedir-te um favor? Qual é? Coça-me as costas. Aqui? Aqui? Aqui? Ora bem, Stuart. Tu partiste o coração da dona. Mas vou dar-te mais uma oportunidade de pôres o Palermo na universidade. Nem penses. O meu filho pode não ser brilhante, mas é suficientemente esperto para entrar lá sem a tua ajuda. Tu acreditas mesmo nisso? Acredito sim, filho. Pois eu não. O que é que o meu pai tem de fazer? Acontece que fiquei a saber que a minha prima é uma fã ainda maior do Robbie Rei. Para mim chega, Donzig. Mas eu só Eu disse para mim chega, Donzig. Desculpa, querida. Não vai ser possível. Porquê é que isto me está sempre a acontecer? Oh, falemos com franqueza. O que os homens querem, tu não tens. Isso não é justo. Eu sei, eu sei. Vem comigo. Eu pago-te um gelado. Para ver se começas a ganhar peso. Ai, incrível! Jackson, tão louco! É do meu tamanho, é ao meu gosto, é... É meu. Eu comprei isto há 2 semanas. E gostas? É óbvio que gosto. Então podias agradecer-me com um simples obrigado. Jackson! Ai, é tão bonita! Onde é que arranjaste? No mesmo lugar da minha. Uma pequena boutique que dá pelo nome de roupeiro da Miley. Ei, eu adoro essa boutique, mas é muito cara para mim. Estou cheio de medo de abrir a minha. Vá lá, pessoal. Parem com isso. O Natal não tem só a ver com prendas. Tem a ver com a família, os amigos. É uma celebração de todos os momentos especiais que fazem parte do nosso dia-a-dia. Foi muito bonito, pai. Feliz Natal. Feliz Natal, querida. Cheques brinde outra vez. Em minha defesa, fiquem sabendo que a vossa mãe é que tratava sempre das prendas. E enfeitar esta árvore de Natal manteve-me muito ocupado. Oh, oh. Fantástica.